Neurani Modas, amigos de fronteiras, faça uma visita na loja Neurani Modas, onde você encontra sandálias, botas, cintos, blusões, camisas, confecções, material esportivo, peças íntimas e também roupas, sapatos, tênis para criança e muito mais. Neurani Modas, tudo que a sua família precisa para andar sempre na moda. Localizada de frente ao Banco do Brasil, aqui em Fronteiras, e filial na cidade de Caldeirão Grande, Piauí, localizada no Mercado Público. Telefone 454-1073. Fronteiras, Piauí. Neurani Modas. Organização Neurani e Nito.